Senhor Jesus, muito obrigada por este dia, que abençoe as crianças, que todo mundo esteja bem, que ninguém se machuque lá na sala, que os professores sejam uma bênção, que abençoe os professores, que abençoe as crianças possam aprender e não desobedecer. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, igreja. Convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, no verso 25. Lucas 14, 25. Diz assim a palavra do Senhor: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Diga comigo, acompanhando. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, diga segue, não pode ser meu discípulo. Abra agora em Mateus, no capítulo 16, Mateus 16, no verso 24, diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Diga, siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, a perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos e então retribuirá a cada um de acordo com o que tenha feito. Irmãos, acompanhar é bem diferente de seguir. Acompanhar é vir junto ou até se reunir junto. É até estar onde Jesus está, mas não ser como ele é. A multidão, ela acompanhava Jesus. Ser discípulo é muito mais que isso. Ser discípulo é seguir a Cristo. É seguir o seu exemplo. É se tornar como ele é. O Senhor nos chama a ser e fazer discípulos. O discípulo segue. Mas o que é seguir? Seguir é se tornar por influência como outro. É mover-se do seu lugar num sentido mais amplo de ser transformado à sua semelhança. Em Mateus 16, 24, quando Jesus disse, siga-me, significa seguir a ele que nos precede. Nós seguimos a quem vai adiante de nós. Cristo vai adiante. Ele vai à nossa frente. Seguir a Cristo é juntar-se a ele como seu assistente, tornar-se seu discípulo. Paulo diz aos Coríntios: sigam meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Cristo. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Imitar. O que é imitar? Imitar é fazer ou esforçar-se para fazer exatamente o que faz uma pessoa. Reproduzir exatamente, copiar, tomar por modelo, se tornar semelhante. Para nós, é um grande desafio. É um desafio diário que vai além dessas paredes. Imitar a Cristo no dia a dia é desafiador, não é verdade? Seguir a Cristo é agir como ele age, é pensar como ele pensa, é sentir como ele sente. Vamos ver alguns exemplos. Na multiplicação dos pães, a nossa atitude natural é fazer como os discípulos. Despede essa multidão. Deixa eles irem para ver se eles conseguem comprar ainda alguma coisa em algum vilarejo aqui perto. Mas qual que é a posição de Jesus ou a palavra de Jesus? Jesus tem compaixão. Ele manda todo mundo sentar. Quando ele mandou todo mundo sentar, o que ele estava querendo dizer? Eu vou resolver o seu problema. Ele não ia mandar a pessoa sentar para não fazer nada. Mas nós já pensamos, é gente demais. A Bíblia diz que eram 5 mil homens, sem contar crianças e mulheres. A gente já vai pensar assim, mas vai dar muito trabalho. Na verdade, é loucura pensar em alimentar 5 mil pessoas. Mas Jesus tem compaixão. E ele manda que elas se assentem. E ele alimenta a multidão. Um outro exemplo. Quando eles trouxeram crianças para Jesus abençoar, o que os discípulos fazem? Qual que é a nossa atitude normalmente? A Bíblia diz que eles repreenderam. Mas Jesus falou o quê? Deixa vir a mim as criancinhas. Quando os cegos gritavam por Jesus, o que nós fazemos normalmente? Fica quieto, para de incomodar, deixa de gritar. E o que Jesus fala? Ele chega perto deles e fala, o que vocês querem? E Jesus os cura. Quando a mulher unge Jesus em Betânia, abra sua Bíblia em Mateus 26. No verso 6. Diz assim, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram, por que esse desperdício? Esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Quantas vezes nós não pensamos assim, que desperdício, mas para que isso? Percebendo isso, Jesus lhe disse, por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. A nossa atitude natural é dizer, que desperdício. Mas Jesus sempre diz, que boa ação. Vou repetir, seguir a Cristo é agir como Ele age, é pensar como Ele pensa, é sentir como Ele sente. Seguir a Cristo é transformar a tristeza em alegria, é ter uma palavra de sabedoria, é ter uma palavra de vida eterna para alguém. Seguir a Cristo é curar, é tocar, toca no seu irmão aí. É se deixar ser tocado. É se compadecer. É não medir esforços para que o outro seja sábio, salvo. É andar na contramão desse século. É não julgar. É interessante, né? Porque é tocar. E Deus te deu mãos para abençoar, amém? E é se deixar ser tocado. Como que eu me deixo ser tocado? É quando tem alguém muito desesperado perto de mim, mas eu tenho mais coisas para fazer. É quando eu percebo que alguém precisa, mas meu horário já deu. E eu não tenho essa reação de Jesus de falar, senta, eu vou te alimentar. Quantas vezes no dia a dia isso pode acontecer conosco? Mas Jesus nos chama para ser perfeito. Jesus era perfeito e Ele quer que a gente seja como Ele. Ele não pensava mal das pessoas, Ele não se magoava, Ele não se deixava ferir, Ele conhecia a palavra profundamente e confiava em Deus plenamente. Ele não tinha expectativas em relação às pessoas. Já pensou que delícia a gente conseguir fazer isso? Quantas vezes as frustrações vêm porque nós colocamos expectativas nas pessoas? E Jesus não colocava expectativas. E ele olhava além do que se podia ver. Eu te convido nessa noite a olhar além do que você pode ver. Um exemplo disso é que ele chama Mateus, o cobrador de impostos, para ser um dos seus discípulos. E eu imagino, porque a gente lê, né, só o texto, e quando você consegue começar a entrar naquilo ali, imaginar a cena, Jesus chamando um cobrador de impostos, as pessoas, e vários textos na Bíblia falam que os discípulos sempre tinham, né, ficavam ali cochichando, indagando, tentando entender, não concordando, fazendo comentários. E a nossa atitude é sempre essa, né? Nós sempre olhamos o exterior, mas Jesus sempre olhava além. Então ele chama aquele cobrador, entre aspas, né, um ladrão para ser seu discípulo, para andar com ele. E aquilo tudo, todas essas ações de Jesus, elas vão gerando reações nas pessoas. E a gente também precisa se mover com isso e se mexer com isso. Nós precisamos verdadeiramente buscar ser discípulos de Jesus. Como foi encenado aqui, fazer exatamente como ele faz. E é um grande desafio para nós. Nós não podemos pensar que não damos conta e desistir. Mas a gente precisa se render e morrer e deixar que ele viva através de nós. E continue alcançando as pessoas como ele fazia. E continue tocando as pessoas, e continue curando as pessoas, e continue alcançando vidas, usando o nosso corpo, as suas mãos, as minhas mãos, a minha voz, a sua voz. Amém? É possível quando há entrega, quando há rendição e quando há consagração. É perder a vida para ganhá-la. Abrir mão das vontades para fazer a vontade de Cristo. Vou para onde o Mestre chama. Eu não vou para onde eu quero. Eu não tomo as decisões, eu não fico dando palpite. Eu simplesmente obedeço. Ele fala, vai lá, eu vou. Vem para cá, eu vou. E quantas vezes a gente fica aí questionando, ou pensando, será que eu vou, será que eu não vou? E o Senhor quer que simplesmente a gente obedeça. Não pense no final do caminho. Viva cada dia. Dê um passo de cada vez, mas siga o Mestre. Às vezes a gente pensa assim, ah, mas ser perfeito é muito difícil. Está muito longe, muito complicado. Isso não é para mim, não dou conta. Mas não pense já no último grau de perfeição. Mas dê cada pequeno passo. Dê cada pequeno passo. Nessa noite, dê um passo. Eu não sigo alguém parada. O seguir, o verbo seguir, diz respeito ao movimento. Eu sigo, eu dou um passo. Que passo você pode dar nessa noite? Hoje, o que representaria um pequeno passo em direção a seguir a Cristo? Um olhar diferente para uma pessoa, uma atenção maior ao que Jesus ensinou na sua palavra, uma renúncia, uma busca maior por Deus, um despertamento, um discernimento. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você essa noite. Ele está neste lugar. E eu queria que agora você realmente concentrasse todo o seu pensamento em Cristo e deixasse Ele falar com você. Então, eu vou repetir a pergunta. Hoje, o que poderia representar na sua vida esse pequeno passo rumo a seguir a Cristo? Uma coisa. Você consegue pensar em uma coisa? Estabeleça um alvo, um desejo de mudança. Quem sabe é introduzir um novo hábito na sua vida que você não tem? Quem sabe é cortar de uma vez por todas um mau hábito? Você pode pensar um pouco sobre isso agora? Feche seus olhos no seu lugar. Você está acompanhando Jesus ou você está seguindo Jesus? Você tem se preocupado em imitar a Cristo no seu dia a dia? Abra mão de alguma coisa que de repente não te aproxima de Deus. Não insista em investir tempo e energia no que não te edifica, no que não agrada a Deus. Senhor, nós oramos pela nossa vida, Senhor, nessa noite. E nós pedimos ao Senhor, abre os nossos olhos e abre o nosso coração. Toma agora, Senhor, a nossa mente em Tuas mãos. Transforma a nossa maneira de pensar. Traz, Espírito Santo, cada pequeno passo que pode ser dado rumo a Ti, Pai, nessa noite. Ministra o coração dos meus irmãos através dessa palavra, em nome de Jesus. Invista no reino, busque o reino de Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Não perca tempo. Tem uma música que canta, né, com ressentimentos, com raiva, com preocupações, com ansiedade, com tristeza. A Bíblia fala que nenhuma ansiedade pode acrescentar um dia na sua vida. A Bíblia fala que é para a gente trazer à memória o que dá esperança. A Bíblia fala que Jesus sofreu na cruz para que você tenha vida. Jesus não quer você triste, Jesus quer você alegre, porque Ele já sofreu e levou sobre Ele toda a sua tristeza, para que você viva dias de alegria. Se você não está experimentando isto, hoje dê um passo rumo a Cristo. Porque Ele disse que nós teríamos aflições, mas que Ele nos livraria de todas elas. E Ele nos garantiu vida e vida em abundância. No meio da dor ou no meio do sofrimento, há alegria, porque há a presença de Deus. Vamos falar mais sobre o que é ser discípulo, o que é seguir a Cristo. O que hoje te ocupa? Eu escutei uma frase, não sei se foi essa semana ou semana passada, que Deus não nos quer pessoas ocupadas, Deus nos quer pessoas frutíferas. E quase todos os dias eu lembro dessa frase. Então, Deus não te quer ocupado. Ocupado a ponto de não ter tempo para nada. Mas Deus te quer frutífero. Não é que você vai ser aquela vida mansa, né? Não tem nada para eu fazer. Tem sim, mas tudo vai frutificar. É diferente de eu viver uma vida agitada e ocupada que não produz fruto. Se você avaliar a sua vida hoje, ela está ocupada demais, peça a Jesus para transformar a sua ocupação em frutificação. Amém? Deixe aquilo que está ocupando e te ocupando e que não está gerando fruto na sua vida. Como segui-lo em relação ao casamento? Como segui-lo em relação aos relacionamentos com os filhos, com os irmãos, na sua célula, na sua família? Seguir a Cristo é amar. Seguir a Cristo, como foi dito aqui, é perdoar. Quando a Tânia abriu a palavra hoje, pela primeira vez ela falou isso. É não se ofender. É permanecer manso quando pisam no seu pé. É algo sobrenatural que só se vive quando se vive no Espírito. Só se vive quando se está totalmente morto. Não tem jeito de viver isso se a gente estiver vivo. É só se o próprio Jesus for tudo em mim e for a vida em mim que eu consigo viver algo como isso. Mas o que é o Evangelho de Cristo que não renúncia, que não cruz, que não morte? E vida de Cristo. A gente às vezes fica pensando, ah, eu tenho que morrer. Morre, irmão, né? A gente brinca às vezes. Vai para a cruz. Mas a gente não pode ficar pensando só no lado ruim de que morre, não. Sabe o que a gente tem que pensar? Que a vida de Cristo em nós é algo muito lindo. E que morrer para que essa vida se manifeste é maravilhoso. E a gente sempre que pensa em morte, cruz, a gente fala, ai, vai doer, socorro. Não, até você entender que na hora que você morre, você vive. e vive de uma forma linda. Amém? Fala para o seu irmão, morrer não é tão ruim assim. Porque quando você morre, Jesus aparece. Amém? Quando nós morremos, ele tem chance de viver. Tem espaço para Jesus viver. Enquanto você está lá ocupando espaço, dividindo espaço com Jesus, não dá. Fala para o seu irmão, para de dividir espaço com Jesus. Deixa ele ser tudo em você. Porque aí sim as coisas vão mudar. As lutas vão deixar de existir? Não. As aflições? Não. Mas eu te garanto que vai ser tudo muito diferente. Quem quer experimentar isso? Amém? Ter a mente de Cristo significa aqui dentro, põe a mão na sua cabeça, aqui dentro, um sistema operacional do céu, irmão. Mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? A gente, às vezes, né, quando fala na brincadeira, né? Se a gente erra alguma coisa, não, eu tenho a mente de Cristo, vou fazer certo. Mas espera lá, é muito mais que isso. É um sistema operacional do reino funcionando dentro da sua cabeça, em que a sua mente funciona como a mente de Cristo. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. É um funcionamento mental, é uma cadeia de comandos compatível com o jeito de Cristo ser na sua essência. Eu quero isso para mim. É um controle perfeito de emoções, irmãs, de hormônios. Amém? De atitudes. Se você fica lutando, querendo mudar, eu não consigo, minhas atitudes, minhas ações, quando eu vejo, eu já falei, né? Igual Paulo, esmurro o corpo. Faça isso. Fala, Jesus, me dá a tua mente, me dá esse funcionamento, esse sistema operacional, que na hora que alguém me fechar no trânsito, eu não vou nem sentir raiva. Assim, não vou sentir nada, porque não é abençoar, não, é nem sentir. Imagina ordens vindo do seu cérebro, sendo enviadas para o seu corpo, tendo como padrão Cristo. Uma percepção, um jeito de viver sem embaraço, sem carga, sem peso. Com nada que me impede de estar sensível ao Espírito Santo, de ouvir a voz dele em todos os minutos que eu estou consciente. Aí sim eu vou perceber quando alguém me toca. E então eu posso liberar a virtude que cura. Como Jesus fez aquela mulher no meio da multidão. Quando ele disse, alguém me tocou. Então você no meio da multidão, lá no seu trabalho, no meio da sua família, às vezes a palavra de alguém, o jeito, a expressão de alguém, aquela pessoa está te tocando, mas você está tão distraído, tão cheio de coisas, tão embaraçado que você não percebe. Mas se a gente estiver sensível, eu vou ver que aquela pessoa precisa de mim e eu posso me virar para ela e dar uma palavra que vai ser vida e que vai ser virtude e que vai curá-la, amém? É isso que Deus quer da minha vida, é isso que Deus quer da sua vida. Olhar além do que é o externo, do que é exterior. Eu não olho para a agressividade de alguém, eu não olho para o nervosismo de alguém, eu não olho para a arrogância de alguém, eu não olho para o cobrador de impostos, eu não olho para o ladrão. Eu olho para aquele coração que carece de Jesus. Amém, irmãos? Não olho para a ofensa, porque a ofensa vem do inferno. A ofensa não vem da pessoa, a ofensa vem do inferno. Como isso muda a vida da gente? Quando você se sente ofendido, não receba a ofensa. A ofensa não vem de Deus para você. Eu não olho. Eu olho para o ser criado à imagem e semelhança de Deus, que é escravo do pecado, e desejo que ele seja liberto como eu fui. Amém? Dou a outra face, Chamo para ser meu discípulo o que é rude, o que é precipitado, o que é ansioso, o que é afoito, o que não merece, o que dá mau testemunho. Isso é ser como Jesus. Chamar para ser discípulo o que dá mau testemunho. Quem vai se arriscar a fazer isso? Eu e você, se tivermos a mente de Cristo, de olhar para as pessoas além do que a gente está vendo. Amém? A gente tem a tendência de achar que é impossível. Ah, mas fulano é impossível. Não existe isso para Deus. A Bíblia nos garante que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Seguir a Cristo é guardar o que Ele tem ordenado. Seguir a Cristo é chamar alguém para ser seu discípulo e desejar que aquela pessoa, pelo seu exemplo e pela convivência com você, seja transformada. Seguir a Cristo é lembrar continuamente de tudo que Ele tem nos ensinado e lembrar do seu próprio exemplo. Seguir a Cristo é receber revelação e poder para ser como Ele é, dia após dia. Amém? Seguir a Cristo é crer. Seguir a Cristo é obedecer. Seguir a Cristo é ter fé a ponto de colocar os pés sobre o mar, sem olhar ao redor. Seguir a Cristo também tem privilégios, irmãos. E eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus 13. Para você se lembrar de um dos privilégios de conhecer, de ser discípulo. Em Mateus 13, no versículo 10. Diz assim: os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Vão repetir? A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem? A multidão não foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos discípulos, sim. Então, diga para o seu irmão: a você, meu irmão, foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. O discípulo, ele conhece os mistérios do reino dos céus. Amém? Continua dizendo assim: a quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, meus discípulos, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Nós somos privilegiados, privilegiados de sermos discípulos, quando a gente se dispõe a ser discípulo. Quando a gente se dispõe a seguir a Cristo, e não apenas acompanhá-lo, estar onde Ele está, mas não fazer o que Ele faz. Outro privilégio, né? Eu citei alguns. O discípulo recebe o alimento de primeira mão e transmite à multidão. Vamos ver isso em Mateus 14, um pouquinho antes. Na multiplicação de pães, No verso 19 diz assim: e ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida fez o quê? Deu a quem? Aos discípulos. E estes? A multidão. Outro privilégio de ser discípulo. Amém, irmãos? Você tem o privilégio, como discípulo, receber de Deus o alimento direto da mão de Jesus, para alimentar outras pessoas com aquilo que você recebeu. Mateus 14, 22 diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Vocês vão ver aí que é a história que logo depois o barco fica lá no meio da tempestade e eles ficam lá passando aperto sem Jesus. E aqui de novo, o Espírito Santo me falou, as tempestades na vida do discípulo são programadas por Deus. Amém? É outro privilégio, irmão. Nós não temos que desesperar com nenhum desafio, tempestade, luta, porque na vida do discípulo é tudo programado por Deus. Vocês acham que Jesus não sabia que ele estava pondo os discípulos no meio de uma tempestade? É claro que ele sabia. Você acha que ele não quis isso? Quis sim. Tanto quis que, não sei na sua tradução, na minha fala, insistiu para que eles fossem. Jesus estava empurrando eles para a tempestade, não estava, não? Estava, mas com um propósito. O discípulo... As tempestades na vida do discípulo verdadeiro são programadas por Deus. Amém? Então, se você está no meio da tempestade, se você é discípulo, você pode dizer essa noite: Senhor, agora eu estou em paz. Agora eu posso descansar no meio da tempestade, porque foi programada pelo Senhor. E eu vou sair disso do jeito que o Senhor quer. E o Senhor vai estar comigo. Amém? São oportunidades de crescimento, de ensino, que Deus nos dá como discípulos. Outra coisa maravilhosa que Deus me mostrou esses dias, né, enquanto eu estudava, que o discípulo, ele recebe revelação de Deus. Abra lá em Mateus 16, no verso 13. Diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Quem a multidão fala que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, meus discípulos? E você hoje, aqui essa noite, quem você diz que Jesus é? E ele disse: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. O discípulo de Jesus recebe revelação direto do trono de Deus. Amém? Ainda em Mateus 28, Mateus 28, versículo 1: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. A instrução dos anjos, do anjo, aquelas mulheres, foi para que levassem a notícia da ressurreição primeiro aos discípulos. Primeiro aos discípulos. Por fim, e já estou terminando, os discípulos são comissionados por Jesus. Jesus conta com o discípulo. Ele confia no discípulo para dar continuidade à obra de salvação na terra. Mateus 28, 19. É um texto muito conhecido, que diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Ide e fazei mais discípulos. Ide e fazei mais seguidores de Cristo. Ide e fazei mais imitadores de Cristo. O que que nós queremos para a nossa vida? O que que você quer para a sua vida? Você quer acompanhar Jesus até estar onde ele está? Até ouvir o que ele diz? Ou você quer seguir a Cristo? Em João nós lemos algumas marcas do discípulo, que é permanecer firme na palavra, que é o amor e que é dar muito fruto. E a Tânia leu também na abertura hoje um texto que eu deixei para ler no final, que diz assim, em João 20, 21, novamente Jesus disse: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. A quem Jesus enviou? Os discípulos. Jesus não enviou a multidão. Jesus enviou os discípulos, aqueles que estavam dispostos, com todas as dificuldades, com todas as limitações, com todas as falhas, a seguir a Cristo, a dar um passo que seja rumo a ser parecido com Jesus. A Bíblia diz, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu posso dar um passo de cada vez e o Senhor vai iluminando o meu caminho. Feche seus olhos. Eu queria pedir o pessoal do louvor para vir. E eu queria que você parasse um momento diante do Senhor para orar. Senhor, é a tua palavra. É a tua palavra, Senhor. Nós desejamos, nós queremos muito sair deste lugar hoje transformados. Nós queremos muito sair deste lugar hoje tendo recebido algo do Senhor para nós. Nós queremos muito, Pai, dar um passo que seja nessa noite no caminho que é Cristo. Por isso, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Vamos vivendo a vida, as coisas vão acontecendo e nós nos distraímos, E como Paulo diz, a gente vai se embaraçando. De repente a gente está no meio da multidão e não está nem percebendo. Mas nós queremos nessa noite mais uma vez olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Queremos te seguir, Senhor. É o desejo do nosso coração. Queremos ser como o Senhor é. Queremos agir como o Senhor age. Queremos pensar como o Senhor pensa. Queremos reagir como o Senhor reage. Queremos viver a verdade do Teu Evangelho na plenitude daquilo que o Senhor deixou escrito na Tua Palavra, que é a verdade. Troca os nossos maus hábitos. Muda a nossa vida, Senhor. Muda o nosso jeito de falar. Molda o nosso temperamento. Nos faz mais parecidos contigo, Pai, a cada dia. Transforma a nossa mente para que a gente possa experimentar a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável para nós. Se você quer dar uma resposta ao Senhor nessa noite, diante dessa palavra, eu te convido a ficar de pé no seu lugar. Que você possa orar ao Senhor nesse momento e ser muito específico com Deus. O Espírito Santo está neste lugar. Essa palavra foi o Senhor que trouxe para você. E eu sei que Deus está falando com você. Por isso eu te convido a colocar a mão no seu coração e orar nessa hora. E pedir ao Senhor, sonda-me, Senhor. Sonda-me. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Eu até estou achando que estou te seguindo, Senhor. Mas endireita os meus passos, se porventura tem algo na minha vida que precisa ser transformado, transforma. Toca a minha vida nessa noite. Muda o meu viver. Eu quero nessa semana ver sinais de transformação. Eu quero de repente reagir de uma maneira diferente da que eu estou acostumada a reagir. Eu quero ter palavras de graça e de vida, ao invés de murmuração, de braveza, de nervosismo. Eu quero te seguir no meu caminhar como pai, como mãe, como marido, como mulher, como filho, como servo do Senhor. Amplia a tua vida na minha vida. Em nome de Jesus. Você que deseja, venha ao altar do Senhor. Venha depositar a sua oração aos pés daquele que pode transformar verdadeiramente a sua vida. Eu tenho toda a consciência que não são as minhas palavras que vão transformar você definitivamente. Mas eu creio num Deus que opera. Eu creio num Deus que toca. Eu creio num Deus que fala. Eu creio num Deus que nessa noite está te dando um direcionamento. Um passo. Uma atitude. Um assunto. Uma dificuldade. Um desafio. E eu tenho certeza que Ele é poderoso para te transformar. E poderoso para gerar vida através dessa palavra na sua vida. Amém? Por isso, não perca seu tempo. Corra para cá. Corra para o altar. Venha diante do Senhor. Dá uma resposta para Ele. Amém.